com muita alegria, muito astral, muita energia positiva. Deus no coração, que os seres humanos realmente tenham Deus no coração e a violência diminua em nosso mundo, né? Vamos de música, quem canta bonito agora, Jorge Mateus, atendendo o pedido do meu amigo Francisco Gomes, de Açailândia, Estadão do Maranhão. Ele ouve nosso programa pela Rádio Marconi FM, um abraço a todos da Marconi FM, nossa parceira em Açailândia, Estadão do Maranhão, exibindo nosso programa com muito sucesso. Um abraço aí, o Francisco Gomes, e ele pede para mandar alô, deixa eu ver aqui. Mandar alô para os seus irmãos, o Gilberto e o Adalberto, que também ouve nosso programa. Um abraço aos amigos da Panificadora Júlia, o Iatlen, o Pedro Feitosa, sua família, enfim, todos vocês amigos, a Sailândia, onde nós temos uma audiência fantástica, né? Cantam Jorge Mateus, Tempo ao Tempo. Já percebeu que quando eu te vejo eu perco o chão? Que o simples fato de te ouvir me faz perder toda a razão. Quando você chega, minha mão transpira, minha mente pira, eu já não sei o que fazer. Já vi que esse lance tá ficando chato, pois até meus atos não consigo mais conter. Não ligo se você nem tá ligando, nem tão pouco se importando. Mesmo assim, vou te dizer: já dei tempo ao tempo, mas o tempo não me ajuda. Se tento te esquecer, só faço te querer. Tá no meu pensamento, sentimento que não muda. Tô louco pra te ver, só quero amar você. Já percebeu que quando eu te vejo eu perco o chão? Que o simples fato de te ouvir me faz perder toda a razão. Quando você chega, minha mão transpira, minha mente pira, eu já não sei o que fazer. Já vi que esse lance tá ficando chato, pois até meus atos não consigo mais conter. Você nem tá ligando, nem tão pouco se importando. Mesmo assim, vou te dizer: já dei tempo ao tempo, mas o tempo não me ajuda. Se tento te esquecer, só faço te querer. Tá no meu pensamento, sentimento que não muda. Tô louco pra te ver, só quero amar você. Já dei tempo ao tempo, mas o tempo não me ajuda. Se tento te esquecer, só faço te querer. Tá no meu pensamento, sentimento que não muda. Tô louco pra te ver, só quero amar você. Não ligo se você nem tá ligando, nem tão pouco se importando. Mesmo assim, vou te dizer: meu pensamento, sentimento que não muda. Tô louco pra te ver, só quero amar você. Só quero amar você. Muito bem, muito bem. Um beijo carinhoso pra minha querida Lúcia Araújo, em Santa Luzia do Paruá, Estadão do Maranhão. Ela sempre interagindo comigo no Facebook, disse que adora o programa, né? Um beijo para Isa Torres, a Irineu de Brito, o Ilami Policarpo, a Marlene, todos da equipe da Tropical FM. Um beijo aí para Márcia Farias, Patrícia Maiara, Gorete Diogo, Quinca, Adriana Matos, Edgar, a Mocinha, enfim, todos vocês amigos dessa linda cidade de Santa Luzia do Paruá, Estadão do Maranhão, ligados no nosso programa. Um beijo para vocês, viu? Meu amigo Jalisson Zender, locutor, aí em Santa Rosa, da Rádio Santa Rosa FM,

Estamos apresentando Mundo Sertanejo com Diego Valadares. Voltamos a apresentar Mundo Sertanejo. Maravilha, maravilha! E você pode também escrever a sua cartinha e mandar para a nossa produção. A caixa postal, anote aí o número. Caixa postal 6300, CEP 70.749-970, Brasília, Distrito Federal. Faça como a minha querida Eva Teodoro dos Santos. Ela mora na comunidade Água Limpa. Baixo, em Berilo, município de Berilo, Minas Gerais. Eu vou ler a cartinha dela, que chegou aqui na nossa produção, direcionada a mim. Olha que lindas palavras. Oi, meu querido Diego Valadares, estou escrevendo para seu maravilhoso programa. Eu sou a sua ouvinte de sempre. Eu adoro muito o seu programa. Eu quero que você manda uma música para mim, a sua escolha. Muito bem, vai ser a próxima, viu? Ofereço para meu pai Joaquim, para minhas amigas e meus amigos, para minhas primas, para todos de Água Limpa de Berilo, especial para os locutores Reginaldo Franco, o Nando Alves e o Neumar Salles. E são locutores aí da nossa querida parceira Arai FM de Berilo, que exibe o nosso programa com muito sucesso, né? Vamos continuar aqui com a cartinha da minha querida Eva. Diego, o seu programa é um show de audiência. Você marca meu nome para mandar sempre alô para mim, todos os dias. Com certeza, viu, Eva? Termino com um abraço para você e toda a sua equipe aí do Mundo Sertanejo. Assina Eva Teodoro, de Água Limpa, município de Berilo, Estadão de Minas Gerais. Ô, Eva, obrigado pelo carinho, viu, pelas lindas palavras. Com certeza vou está sempre mandando muitos alôs para você, para todos os nossos amigos da Rádio Arai FM, os locutores, para todos os ouvintes. Aproveito e mando um beijo para todos vocês, amigos de Berilo, de Caetitu também, que é um município de Berilo, onde nós temos grandes ouvintes, grandes amigos. Minha querida Vilma Fernandes, inclusive, está sempre interagindo comigo. Todos vocês, amigos de Caetitu também, um beijo no coração, viu? E muito obrigado pela audiência. Quem vai cantar bonito agora? Olha só, Eva, vou cantar a minha nova música, dedicando a você, a todos os nossos ouvintes do Brasil inteiro. Aproveito para agradecer aos radialistas, amigos do Brasil inteiro, de toda a nossa rede, que estão tocando essa minha nova música na programação local de vocês. Um beijo no coração de todo mundo, viu? Vou cantar Quero Você Pra Mim, pra todo mundo. Canta Diego Valadares. Eu quero, quero, quero, quero você pra mim. Eu quero, quero, quero, quero te amar assim. Eu quero, quero, quero ser o mel da sua boca. Eu quero, quero, quero te amar, te deixar louca. Vamos cantar! Eu quero, quero, Diego Valadares, vem comigo! Quero, quero, quero, quero você pra mim. Eu quero, quero, quero, quero te amar assim. Eu quero, quero, quero ser o mel da sua boca. Eu quero, quero, quero te amar, te deixar louca. Eu quero seu amor, eu quero seu carinho. Vou te pegar de jeito, te encaixar no meu colinho. Vem cá, mulher danada, vem que tem, vem de mim. Vou te beijar gostoso e vou te amar assim. Eu quero, quero, quero, quero você pra mim. Eu quero, quero, quero, quero te amar assim. Eu quero, quero, quero ser o mel da sua boca. Eu quero, quero, quero te amar, te deixar louca. Eu quero seu amor, eu quero seu carinho. Vou te pegar de jeito, te encaixar no meu colinho.

gostoso. O jeito que cê faz é carinhoso. Por isso eu quero suas mãos em mim. Como eu quero o cheiro de amor que vem chegando, trazendo o seu corpo só pra mim. Maravilha, maravilha, Mundo Sertanejo está no ar. Um abraço aos nossos amigos da Rádio Transpaulista Web, exibindo nosso programa todos os dias às 22 horas. Um abraço a todos vocês, né? 22 horas é um horário que eu estou sempre em casa respondendo os e-mails, falando com os amigos do Brasil inteiro no Facebook, e estou ouvindo sempre o programa Mundo Sertanejo pela Rádio Transpaulista, a partir das 22 horas. Muito obrigado a todos da equipe aí, muito obrigado pelo carinho de vocês, viu? Os amigos também da Rádio Guarituba Mais, em Curitiba, no Estadão do Paraná. Um abraço a vocês, obrigado pela parceria, sempre divulgando também no Facebook, né? Um beijo no coração de todos vocês. Minha querida Enícia Souza, em Porto Walter, no Acre. Ela pede para mandar alô também para Dona Maria Fortunato, né? Ô Inícia, obrigado pelo carinho, viu? Ela disse que não perde o programa aí pela Rádio Ocidental FM em Porto Walter. Aproveito para mandar um beijo para minha querida Flavinha Pinheiro, para sua filhinha, para sua mamãe, para todos os nossos ouvintes e equipe aí da Rádio Ocidental FM. Valeu, Nonato Costa, cabra danado em Cruzeiro do Sul, também no Acre. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Vamos em frente, quem canta bonito agora, Eliane Samuel, Aqui Mora Gente. Se eu canto e bebo a noite inteira e amanheço cabeça toda, ninguém tem nada a ver, sou eu quem pago as minhas contas. Enquanto você reclama da vida, eu vou fazendo festa. Que festa! Tudo bem, tô apertado, mas a carne tá queimando, batendo um violão e a cerveja tá rolando. Enquanto você reclama da vida, eu vou fazendo festa. Aqui mora gente, gente apaixonada, que canta a noite inteira, até de madrugada. Segue o seu caminho, erra a minha estrada. Aqui mora gente, gente apaixonada. Demais. Quem canta apaixonado perde a noção do que faz. Enquanto você reclama da vida, eu vou fazendo festa. E que festa! Nossa tribo é do bem, para de pegar no pé. Você tá convidado, vem a hora que quiser. Quinta-feira, sexta-feira, até sem-feira a gente faz a festa. Aqui mora gente, gente apaixonada, que canta a noite inteira, até de madrugada. Segue o seu caminho, minha estrada. Aqui mora gente, gente apaixonada. Aqui mora gente, gente apaixonada, que canta a noite inteira, até de madrugada. Segue o seu caminho, erra a minha estrada. Aqui mora gente, gente apaixonada. Estamos apresentando Mundo Sertanejo. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Muito bem, estamos de volta, o Mundo Sertanejo está no ar. Um abraço, meu amigo Leonelo Sanfoneiro, de Mojimirim. Um abraço, viu, Leonelo? Ele tá lá no Facebook com a sua família, é um sanfoneiro de primeira. Valeu, Leonelo! Um abraço, meu amigo Val Siqueira. Aê, Val, meu amigo Val Siqueira, de São José dos Campos, São Paulo. Ele pede para mandar alô pro pessoal de Osasco também, né? Na Grande São Paulo, os amigos da rádio do Vale FM. Ô, Val, muito obrigado, viu? Foi um prazer conhecê-lo no Facebook e muito obrigado pela parceria, tá? exibindo nosso programa Mundo Sertanejo aí em São José dos Campos pela Rádio do Vale FM. Um abraço a todos da equipe da Rádio do Vale FM, a todos os nossos ouvintes. Valeu, Val Siqueira, cabra danado, já tocando a minha nova música e também na programação, né? Meu amigo Odinei Rodrigues, de Vila Nova dos Martírios, no Estadão do Maranhão, os amigos da Rádio Líder FM. O Odinei Rodrigues, né, disse que tá o nosso programa audiência muito grande aí em Vila Nova dos Martírios, no Estadão do Maranhão, já também tocando a minha nova música na programação. Um abraço a todos da equipe da Rádio Líder FM. Um abraço pela parceria a todos os nossos ouvintes. Paula Fernandes canta Amar Alguém. Amar alguém é viajar pra terra onde ninguém vai. Amar alguém é deixar fluir o sentimento e ser capaz. Como vento numa tarde fria, com um olhar brilhante, brilho de diamante, um coração quente, feito um vendaval em mim, varreu as nuvens da minha solidão. Me apaixonei perdidamente por você. Agora sou bem mais que sei como ser amor. Amar alguém é viajar pra terra onde ninguém vai. Ser capaz de amar, amar simplesmente. Você veio inteiro. Veio como dia, livre como vento, numa tarde fria, com um olhar brilhante, brilho de diamante, um coração quente, feito um vendaval em mim, varreu as nuvens da minha solidão. Apaixonei perdidamente por você. Agora sou bem mais que sei um ser amor. Amar alguém é viajar pra terra onde ninguém vai. Ser capaz de amar alguém é viajar pra terra onde ninguém vai.